Antes de abordar o jogo tema desse vídeo, se faz necessário falar do estúdio responsável pelo desenvolvimento dele, a Dontnod. Um estúdio francês fundado em 2008, formado por antigos funcionários da Ubisoft e da EA. Em parceria com a Capcom, a Dontnod lançou o primeiro jogo dela em 2013, Remember Me, um jogo de ação-aventura situado em um país futurista. Eu terminei o jogo somente para fazer essa retrospectiva e posso dizer que é legal. Tem um combate sólido, uma ambientação bonita, uma história interessante, mas com uma exploração muito limitada e baixo fator de replay. Para uma propriedade intelectual nova, Remember Me vendeu relativamente bem, 1 milhão e 400 mil unidades desde seu lançamento, mas longe das 2 milhões de vendas esperadas para ser um sucesso comercial. Por conta desse desempenho, o estúdio ficou numa situação limite e impossibilitado de tentar uma continuação ou alguma coisa no mesmo escopo. Enquanto trabalhavam em Remember Me, um time pequeno de 15 funcionários começou a cultivar a semente do próximo jogo. O projeto inicialmente tinha o apelido de What If, seria publicado pela própria Dontnod e lançado como um jogo único. Mas o plano de autopublicação foi abandonado. Em busca de uma parceira para a publicação, vários estúdios candidatos rejeitaram o pitch pelo simples fato do protagonista do jogo ser uma mulher. A única que não foi contra essa ideia foi a Square Enix. Com o tempo foi decidido que o jogo seria lançado no formato episódico, devido a uma combinação de fatores, como restrições de orçamento, o ritmo mais lento do jogo, além de manter um apoio ao desenvolvimento depois do lançamento. O nome What If também foi descartado, devido a um filme intitulado The F-Word, lançado em 2014, que por conta da censura foi renomeado em alguns territórios para What If. Assim, o projeto foi renomeado para Life Strange, que era o nome do primeiro episódio durante o desenvolvimento. O primeiro episódio foi publicado em janeiro de 2015, e dessa forma os lançamentos aconteceram de forma quase que bimestral, com o último episódio sendo lançado em outubro do mesmo ano.